Значит, память волнует, сколько это нужно смотреть на действие интеллектуала. Вначале мы идем в Елей, Калкай, Монсабиде. Куда перестать хитрость, и мы на нашу жизнь. Потом учились, и потом помогли поддер. Я вожжали, но откуда хитрость нас пришли? Мы хотели бы дать нам шайб Иисус, правильно? Все трусы, нам было создать на ткани. Nós temos que investir, Senhor, essas pessoas que estão aqui. Então eu te peço que o Senhor derrame o teu poder, a sua graça, a sua palavra, o coração dos teus filhos, abre o meu coração também. Enquanto é ministrada a tua palavra, enquanto nós conversamos a respeito desses conceitos, o Senhor nos dê a libertação que nós precisamos, o Senhor nos dê a Deus, a tranquilidade, a direção a respeito de todas as coisas que queremos fazer a tua vontade. Então nós nos apresentamos a ti com o coração aberto, para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer a respeito. Mas nós fazemos isso com o coração muito alegre. E nós te louvamos, aceita, Senhor, nosso. Aceita a nossa gratidão, a nossa alegria e a nossa tarde. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar na presença de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 16. Nós vamos falar um pouquinho sobre o fruto do Espírito. Vou refletir um pouco sobre isso. Muitos de vocês já conhecem o texto, já ouviram em escola dominical, sobre o fruto, né? Jonas está aqui para me corrigir se eu falar os frutos. Não é os frutos, é o fruto. É, muito bom. Gostei. Os gomos dessa laranja, né? Acho que no fundo a gente come ela inteira, né? E de uma vez só. Então aqui, diz o texto então do Evangelho de João, no capítulo 15. Eu quero refletir com vocês a respeito desse texto. Do versículo 16. Então, João capítulo 15, do versículo. Só o versículo 16. Diz assim: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. E vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amém. Muito bem. Então nós temos aqui Jesus mencionando a questão do fruto, para que nós fôssemos e dessemos fruto, e esse fruto permaneça. Isso nos reporta ao fruto do Espírito, né? Vamos lá então para o Gálatas capítulo 5, versículo 22. Quem é que pode ler para mim? Capítulo 5, do versículo 22 em diante. Pode ler mais uma vez? Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longa humildade, fidelidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Muito bem. Diz ali, né? Ele fala temperança sobre domínio próprio, né? E contra essas coisas não há lei. Muito bem. O que é esse fruto do Espírito? O que ele representa na vida do crente? O que ele representa na vida do crente? consequência do quê? Uma vida no Espírito. O fruto do Espírito é uma consequência do quê? A vida no Espírito. Se nós andamos pelo Espírito, nós produzimos frutos, né? Fruto, né? O fruto. O fruto espiritual, pois não? O fruto e frutos. Agora é interessante esse negócio, né? A gente ouve o pessoal falar assim, uma pessoa ela tem uma determinada característica, ela é muito boa, mas se você falar mal dela, ela vira um bicho. Né? Diz, nessa área eu não sou muito manso. Né? Eu tenho várias características boas, só que não aceito quando alguém me corta no trânsito. Né? E eu então ali já, eu tenho um problema, digamos, na área da ira. Né? Isso existe para Jesus? Não existe. O fruto do Espírito é um só. É um só. Você pode não ter se convertido naquela área, mas aquilo que a palavra de Deus, o sacrifício na cruz produziu, o sacrifício de Jesus Cristo produziu no teu coração, é tudo. Né? Então nós vemos Jesus dizendo, né, sede perfeito, porque eu sou perfeito. Sede santo, porque eu sou santo. O fruto do Espírito, irmão, ele é uma verdadeira característica da vida cristã. Isso é muito importante. Se eu venho aqui diante de vocês, pois não? Falando em bondade, dignidade, eu me perfeito na sala, né? Não é o caso dos políticos, né? Eles tenham dignidade, mas nem bondade. É. Tem menino de bondade. É um menino, né? Não. Antigamente os políticos eram chamados dos homens bons, né? No começo do século, era interessante. Então, o fruto do Espírito, Jesus para que vá e dê fruto, ele é a verdadeira característica da vida cristã. E aqui entra um conceito muito importante. O fato de eu ter os dons espirituais, estou falando de dons espirituais, necessariamente quer dizer que eu tenho, que eu dou fruto? Uma pessoa aqui cheia de poder, aqui que faz curas e milagres, ela pode dar fruto? Então, onde é que esse fruto se revela? O fruto do Espírito, ele se revela no púlpito ou fora do púlpito? Onde é que a gente vê que uma pessoa realmente é cristã? Porque ela prega e ensina aqui? Onde é que a gente realmente identifica isso? Muito bem, no dia a dia. Então, dentro de casa, né? Deixa eu ver, diz assim que o ministério começa na cozinha. É lá que nós vemos a verdadeira identidade da pessoa. E isso é muito comum, meus irmãos. Nós nos enganamos, né? Nesse sentido. Que a pessoa vem, manifesta, fala, prega, ensina, toca, faz muitas coisas dentro da igreja. Só que a vida pessoal dela não condiz com aquilo que ela prega, não condiz com aquilo que ela faz dentro da igreja. Então, a verdadeira marca do cristão que prova que você é de Jesus, é a manifestação do fruto. Vamos falar dos frutos para a gente não ficar aqui confundindo vocês. A manifestação dos frutos, que é o que está em Gálatas ali no capítulo 5. Começa aí. Pois não? Sabe que tem um desconto se eu for palha só numa área? Não vou como podre. Eu vou responder a proposta, dona Leni, da seguinte forma. Abre em 1 e 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Eu ia pedir uma coisa aqui. Quero. Espera um pouquinho d'água. Capítulo 3, versículo 18. Você pode ler para nós aí, João? Isso. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Tem alguma coisa errada nesse versículo. Não, tem alguma coisa errada e vou pregar. 2 Coríntios. Ah, não, estou para você. Eu tinha perguntado. Eu achei que tinha alguma coisa errada para o professor aqui, que tinha notado errado. Segunda Coríntios 3, 18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Exatamente. Então, dona Leni, isso ela é uma, a vida com Deus ela é uma caminhada. O novo nascimento ele é um processo milagroso e instantâneo. O novo nascimento. Mas renovação da mente é algo que dura a vida inteira. Então, realmente, existem situações na nossa vida que precisam de cura. Nenhuma pessoa que se converte, num dia, ela se liberta de algumas situações que ela construiu uma vida inteira, uma situação daquela. Raramente o Evangelho, ela chega, muda uma pessoa dos seus hábitos da vida passada. E o próprio apóstolo Paulo ele nos exorta que nós temos que nos despir do velho homem. Nos despir das concupiscências do passado. E deixando de lado aquelas vestes né, que me caracterizavam como alguém do mundo. Então, realmente, há características da nossa vida que precisam de libertação, que precisam de cura. Pois não, Zé? Acho que a pergunta é bem pertinente, mas a explicação para isso é Romanos 5:24. O Galo 5:22 ele começa falando sobre as obras da carne. Ele não fala sobre os frutos da carne. As obras da carne é uma coisa que a gente já herda pronta pela natureza de pecado que nós recebemos lá do, né, lá do Éden. Mas o fruto do Espírito, para que exista um fruto, eu preciso primeiro do quê? De uma exata, eu preciso de plantar uma semente. E eu preciso desenvolver essa semente. E cada um desses itens aqui é uma semente. Então, a qual eu regar e cuidar melhor, ela vai desenvolver mais rápido do que o outro. Então não é que eu não a tenha. Eu tenho, mas ela ainda não está no estágio florescido ou avançado a ponto de produzir mais fruto. Né? Então, na verdade, o que acontece é que algumas delas eu meio que estou com tanta semente para cuidar que eu estou cuidando da que é mais bonita, daquela que me aparece melhor. Ou seja, se eu sou uma pessoa bondosa, eu vou ser cada dia mais bondoso, porque essa é a minha virtude, a minha característica. Todo mundo nota. Então, essa semente está sendo cuidada não só por ele, como aquele sucesso. Mas aquela que eu tenho mais dificuldade, essa semente eu tenho um pouco mais dificuldade de tratar. Porque essa semente para plantar em outro fruto, eu vou precisar dedicar mais cuidado para ela. Então a gente sofre um pouco com essa dificuldade, porque a vida cristã não é fácil. Eu cada dia eu tenho que pegar a mim mesmo, eu tenho que descobrir a minha cara, né, por exemplo, meio bonito, e descobrir a cara não é uma coisa muito agradável. Ninguém gosta de se mostrar que eu me levanto mais muito bonito. Né? Então você vai ficar com o levanto e vai para a rua. Eu não tenho cabelo, eu não tenho problema, mas normalmente eu vejo quantas vezes está falado, né? Aquela cara amassada, certeza. Essa é a cara descoberta que às vezes a gente não quer expor. E a gente não quer expor isso, porque ela é ruim para a gente. Ela não massageia a nossa. E é isso que complica essa obra da carne no fruto do Espírito. Eu preciso derrubar uma coisa herdada, pronta, eu já peguei pronta, a obra da carne já vem prontinha, só usar. Né? Mas o fruto do Espírito eu preciso desenvolver. E aí a coisa fica um pouco mais complicada. Perdão? Eu tenho que tirar aqui as letras, né? De poder, através do Espírito Santo, a graça dele, quando a pessoa fala do novo nascimento, ela tira das letras, ela consegue enxergar, consegue entender a situação que ela está. E daí ela contemplando, contemplando como espelho, né? A face do Senhor, né? A face de Jesus, ela é transformada. Então, quando eu estou olhando para Jesus, eu posso ser transformada. Aquela virtude dele vai se passar. E o espelho naquela época não era perfeição como é hoje, né? Ele era um metal polido. E as pessoas não conseguiam ver de fato como era o rosto dele. Então aquilo precisava ser sempre limpo, sempre polido aquele metal para que ela pudesse contemplar a verdadeira feiura, como diz Tiago, né? Que aquele que lê a palavra de Deus e não pratica, ele é como aquele que enxerga a própria imagem no espelho e contempla a própria feiura. E se acomoda com aquilo, né? Então, de fato, isso acontece. Agora, nós percebemos que o fruto do Espírito, ele revela o caráter de Cristo em nós. E por falar em revelar o caráter e a imagem de Cristo, nós percebemos que sempre foi projeto de Deus que nós fôssemos parecidos com quem? Com Jesus. Então, ser filho de alguém significa herdar uma herança genética. Quem é pai entende bem isso. Você herda uma herança genética. Jesus disse que nós somos filhos. Então, lá no Jardim do Éden, quando houve a criação, Deus disse assim, façamos o quê? O homem, a nossa imagem e semelhança. Então, nós somos a imagem de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós temos a mesma herança genética. Depois o texto nos fala que houve uma queda, né? Quando houve a queda do homem, quando o homem optou em andar longe de Deus, o homem foi então sendo desfigurado daquela imagem de glória. Foi havendo um processo de deformação, uma anomalia, onde nós fomos perdendo aquela glória, e eu creio que isso não foi num piscar de olhos, isso é uma opinião pessoal, mas o homem ele foi perdendo a glória que estava sobre ele, né? Aquela glória, como diz aquele versículo, né, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A luz, a vida, a virtude, a beleza, a saúde, a alegria. E essa situação do fruto do Espírito de Gálatas, isso foi se perdendo. Porque ao contrário dos frutos do Espírito, nós vemos nos versículos anteriores, acontecia o quê? Toda sorte de maldição. As bebês, né? Diz lá, vamos ler para nós nos lembrarmos como é que é, no que nós nos transformamos, né? No versículo anterior. Olha lá, no versículo 16, né? Digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito o que é contrário à carne. E eles opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Pois se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, olha a lista, né? As quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais já vos declaro, como já vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, essa lista, esse currículo, item aqui pavoroso, nós fomos construindo isso aqui desde a queda do homem. E nós fomos perdendo, então, a glória de Deus, e Satanás foi, então, conseguindo nos desfigurar, roubar a nossa identidade, e nós perdemos, então, essa característica de ser como Deus, no sentido de ser um herdeiro de um reino dado. Estão entendendo isso? E por que que nós estamos falando a respeito dessas coisas? Pelo seguinte, Deus ele está derramando do seu poder nessa igreja. Deus ele está derramando os dons espirituais nessa igreja. Ele está edificando um corpo de obreiros nessa igreja. E o poder de Deus ele está vindo sobre nós. Quem crê nisso, diga amém. É isso. Você ainda vai se surpreender do que Deus vai fazer na sua vida. Mas nós temos a responsabilidade de alertar a igreja pelo seguinte aspecto. Da mesma forma como são 9 dons espirituais sobre a igreja, são 9 frutos do Espírito. Significa que da mesma maneira que Deus usa você na igreja, com pregação, com poder, da mesma maneira Deus quer que você seja na tua casa. Porque os frutos do Espírito, eles se revelam no cotidiano e não na igreja. Aí é que está o pulo do gato. Esse aqui é o ponto central do que eu quero compartilhar com vocês. A tua vida ministerial, ela tem que corresponder com a tua vida espiritual. Significa que na tua vida pessoal, existem situações que precisam ser oradas sobre aquilo. Precisam ser mudadas. Precisam ser rompidas. Existem situações que Deus tem pressa em mudar na nossa vida, para que esses dons, esses frutos do Espírito, esses frutos que permanecem, essa coisa de dar fruto, de dar mais fruto e de dar muito fruto que Jesus fala aqui para frente, isso tem que acontecer na nossa vida. Significa que na tua casa, no teu convívio, na tua família, na tua empresa, os frutos do Espírito, ele tem que aparecer. Vamos ler de volta lá? Olha lá a listinha. 22, né? Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, não é em parte, não é em medida. Tem que acontecer na nossa vida. Então, se tem alguma característica dessa aqui, eu não vou entrar em cada uma delas, porque nem daria tempo. Mas se você, por exemplo, você não consegue encontrar amor na tua vida, no teu convívio, você não tem amor no teu casamento ou no teu relacionamento com os teus amigos, você precisa ser restaurado. Olhe para cada um deles. Benignidade, bondade, fidelidade. Se alguma dessas características não tem na tua vida, é como o sino que tine, né? Não tem sentido nenhum. Apenas faz barulho. Sabe, irmãos, a grande beleza de um homem e de uma mulher de Deus, a grande beleza de um homem e de uma mulher de Deus é o que ele é na casa dele. Você pode não ser uma pessoa assim que aparece as coisas que você faz na igreja. Mas eu tenho certeza que na tua vida pessoal você pode ganhar muitas, muitas vidas para Jesus através de você dar esse fruto. Esse fruto que permanece. Então Deus ele tem pressa em fazer com que a gente seja parecido com Ele. Porque quando nós damos esses frutos através do Espírito, nós vamos ficando parecidos com Jesus, é como nós mesmos, mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito de Deus. Jesus, ele é a imagem de Deus. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz que a gente só consegue enxergar Deus, só consegue entender Deus, só consegue pensar Deus através de Jesus. Não existe outra forma de a gente pensar isso. Então, Deus ele tem prazer com que nós sejamos parecidos com Jesus. A própria oração sacerdotal de Jesus, Jesus ele menciona isso. Que eles sejam um comigo, assim como eu sou um contigo. Que eles sejam um. Pois não? Deixa eu falar uma coisa aqui interessante. Deixa que dá para encaixar as coisas aí. Diz lá que a semente é a palavra, né? Para gerar o fruto. Caiu aonde? Boa? Terra. Então, se não tiver uma boa terra, ela não vai produzir nada. Não é verdade? Isso pode lembrar também quando Jesus foi procurar um fruto, uma figueira, né? Ela tinha sombra, estampa, folha, sombra, tudo. Lá não tinha nada. fica bonito. E a fazenda da boa terra, guia. Não? Como é que está afetando, eu acho. Se não houver, que a palavra se ela não cair na boa terra, não vai ter fruto espírito. Né? Diz lá que caiu um dos espinhos, caiu um dos ferros, né? Então, se o coração não for transformado, não vai ter boa terra, não vai conseguir fruto nenhum. Aí vai ter aquilo que só vai no local do campo espiritual, do visual. É uma coisa de se pensar. Estava falando de questão da boa terra. Você é uma boa terra onde a semente cai e germina e começa a produzir mudanças de comportamento. Semente é a palavra para todos, né? Agora, a boa terra é que é o problema, né? A semente é a palavra da terra. Né? Quando né, não vai lembrar que é a figueira, né? Que Jesus colocou para o fruto, ela estava frondosa lá, todo e ele procurou e não achou. Só tinha tanto de mármore por ti, né? É uma coisa que se pensar. Abri Apocalipse capítulo 21, versículo 15. Fala, tem uma listinha ali tenebrosa. Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. A gente só vai ler as primeiras palavras, não vamos nem para frente. Ficarão de fora quem? Vamos só ficar aí. Ficarão de fora os crentes. Nós estamos falando de frutos do Espírito. E nós falamos também dos dons espirituais. São 9 dons espirituais e são 9 frutos do Espírito. Essa equivalência é profética. Em que sentido? Que se eu sou usado por Deus nos 9 dons, eu também tenho que ser usado por Deus. Eu também tenho que manifestar os 9 frutos do Espírito. Eu tenho que ser manso, eu tenho que ter amor, eu tenho que ser benigno. Vocês lembram daquela fórmula para se fazer um falso obreiro na igreja? Qual que é a fórmula para se fazer um falso obreiro dentro da igreja? Uma vida de ministério aliada a uma vida de pecado. Essa é a receita. Uma vida de ministério aliada a uma vida de pecado produz o quê? Um falso obreiro. Tanto é que a palavra de Deus nos ensina que é pelos frutos que a gente conhece, né? Não é pelos dons. Não é pelos dons que nós conhecemos alguém cheio, alguém genuinamente de Jesus Cristo. Jesus Cristo. É pelos frutos. Pelos frutos o conhecerei. Mas que frutos? Os frutos do Espírito. Vamos ver como ele é em casa. Vamos ver como é que é o testemunho dele com a família. Se os frutos do Espírito não condizem com os dons que eu exerço dentro da igreja, eis aí um forte candidato a ser um falso obreiro. Eu já vou te dizer o que tem a ver com o cão. Por favor, dona Lina. Falso obreiro também tem um aspecto de dor, né? Anda por baixo. E dá exatamente. Tem uma aparência, né? Quem é o cão na Bíblia? Nós já falamos sobre isso. Quem que é o cão na Bíblia? O falso obreiro. E por que, que nós estamos dando ênfase nessa questão do falso obreiro? Porque esta é uma das principais características do final dos tempos. Vai haver um exército de falsos obreiros, de falsos profetas, de falsos pastores, de doutrinas falsas, de doutrinas de demônios, de gente que quer tirar a lã das ovelhas, que quer se aproveitar do povo, que quer tornar por digno aquilo que é indigno, aquilo que é verdadeiro pelo falso, que quer levar muitas pessoas à perdição. Então, pelos frutos que a gente conhece, não é pelos dons espirituais. Amém? Abram lá em Mateus capítulo 7, versículo 23, a gente já vai encerrar. Uma palavra rápida, uma reflexão. Mateus capítulo 7, versículo 23. Eu falei para vocês que não é pelos dons espirituais que a gente conhece que alguém é de Deus ou não. Então nós vamos comprovar isso na Bíblia. Sair do versículo. Vamos começar do versículo 15, diz assim. Mateus 7, do 15 em diante. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ó, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que tal? Então, eu tenho uma sugestão para vocês, meus irmãos. Vamos começar pelos frutos. E deixe os dons fluir através da tua vida com liberdade. Porque Deus já disse que está dando, ele já está dando, ele vai te usar. Você vai evangelizar pessoas. Pessoas vão pedir oração para você. Você vai ser usado por Deus. Você vai orar em nome de Jesus, as coisas vão acontecer. Tudo isso Deus vai te dar, você vai ser feliz, você vai ser realizado no ministério, você vai ser uma bênção na tua família, mas cuidado, não se engane. Pelos frutos os conhecerei. Vamos ler Lucas capítulo 13? Tem mais um texto aqui que comprova isso. Vamos ver o que diz lá. Ao partir do versículo 26 diz assim, então direis, comemos e bebemos na tua presença, e tu, ensinaste nas nossas ruas, mas ele vos responderá, digo-vos que não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidade. O Senhor não ensinava? Nós não estávamos contigo? Nós não estávamos lá na igreja, lá, todo domingo? Cuidado, porque é pelos frutos que Jesus reconhece. Cuidado com a tua vida pessoal, cuide da tua família, cuide das tuas emoções, Peça direção para Deus, peça resposta, peça condições. Deus, Ele vai iluminar a tua vida. Ele não vai deixar você confuso, não existe confusão no reino de Deus. Mas às vezes, irmãos, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente só quer ler aquilo que interessa a gente. E a gente acaba fazendo só aquilo que a gente quer. E nós trazemos problemas para a nossa vida. E não conseguimos andar, caminhar. Mas o reino de Deus, ele traz rompimento. Ele vai romper, ele vai fazer um milagre na tua vida. Mas cuidado, não se deixe enganar. Procure as coisas excelentes da palavra, uma vida simples, uma vida quieta. Procure ter uma casa cheia de paz. Porque é isso que conta. O resto vem sozinho, vem na bagagem. Os dons espirituais, o poder, a prosperidade, tudo bem, tudo bem. Mas o fruto do Espírito é nesse, isso que revela se nós somos parecidos com Jesus. São os frutos do Espírito. Paz, longanimidade, mansidão. Sabe, irmãos, às vezes nós nos perguntamos, poxa, mas Deus, o pregador, Deus usava tanto aquela pessoa. Eu me lembro de uma pessoa que fez uma bagunça em Curitiba, um determinado pastor aí. Fazia todo mundo cair no poder. E todo mundo caía e era aquela coisa, e batido com o Espírito Santo, muita gente era curada. De repente descobriu-se que o homem era homossexual. Mas como é que pode? Pode, porque... Mas o homem não estava lá pregando, não estava lá fazendo mil coisas. Então, nós temos uma mania de pensar que se Deus usa, nos usa com poder dentro da igreja, é porque está tudo certo. Aí você percebe que se você comete uma falha na tua vida pessoal, você se sente culpado por aquilo. Você vem aqui pregar o evangelho e as coisas acontecem de volta. E você começa a perceber que aquilo não aconteceu nada. Eu posso continuar pecando, vivendo aquela vida. Venho aqui, prego de volta. Acontece o poder, as pessoas são curadas, está tudo certo. Eu continuo naquela vida de pecado. E nisso, Satanás começa a entrar na nossa vida. Olha a armadilha. Então, o que que conta? O que que conta? Aquilo que você encara. O resto vem depois. Eu tinha muito desses conflitos, mas Deus usava aquela pessoa. Falava em nome de Deus, manifestava aquelas curas, aquelas coisas. De repente a pessoa descobre-se, porque não há nada debaixo do céu que não seja descoberto. Não há nada debaixo do céu que não seja descoberto. Descobre-se que aquela pessoa por muito tempo levou uma vida que não condizia com aquilo que ela pregava. E agora, meu filho? Então, vamos despertar para isso. Deus quer fazer com que você dê fruto e que o teu fruto permaneça, para que Jesus te reconheça naquele grande dia quando nos encontrarmos com o Senhor Jesus. Existem muitas pessoas aqui na Bíblia, meus irmãos. Um deles é o próprio Lucas aqui, que nós lemos uma passagem dele. Pouco se fala das obras que ele fez. Muito se fala do que ele escreveu. Ele escreveu o Evangelho de Lucas, escreveu o livro de Atos. Mas ele era um homem de muito fruto. Estava com o apóstolo Paulo nos piores momentos. Foi testemunha do poder de tudo o que aconteceu. Não vamos permitir, irmãos, que a soberba, sabe, aquele orgulho, a prepotência do poder encher nosso coração. Cuidado. Você pode levar uma rasteira. Vamos andar com Jesus, vamos ser parecidos com Ele, vamos estar na presença dEle, repetindo o que Ele fez na terra. Verdadeiro discípulo. Vem, vamos ficar de pé na presença. Leve essa palavra no teu coração, porque isso é saúde para a tua vida espiritual. Feche os olhos na presença de Deus. Obrigado, Jesus, por esse momento. Senhor, eu te peço que essa palavra fique no coração dos teus filhos. Que o Senhor use com poder todos que estão aqui. Use todos, Senhor. Usa, Senhor, no ganhar as almas, no testemunhar do teu poder. Senhor, o Pai seja usado, Senhor, em casa, nas tuas mãos, tenha direção. Que todo esse povo, Senhor, seja frutuoso em todas essas coisas. O Senhor os use no ministério poderosamente, mas salvaguarda, Senhor, pela tua palavra. A vida pessoal, as relações interpessoais, Senhor, eu te peço, o relacionamento com as pessoas. Todos eles sejam abençoados nessas áreas, que eles tenham muita benignidade, muita paz, muita alegria, muita temperança. Que este fruto venha, Senhor, completo na vida dos teus filhos. E nós possamos gozar desses benefícios, Senhor, que a tua palavra nos dá. Nós te agradecemos por isso. Que essa palavra caia em boa terra, Senhor, nessa tarde. Caia em boa terra essa palavra. E frutifique o que tem que ser frutificado, Senhor. As coisas que atrapalham, as confusões de Satanás, as situações criadas, toda influência do mal, eu desfaço agora pelo sangue do Cordeiro. Senhor Jesus, meu Deus, agora que haja libertação no teu povo. Que o teu povo seja agora edificado nessa palavra. Que nós possamos ser como o Senhor, o povo de Bereia, que tinha entendimento e discernimento de todas as coisas. Que nós possamos entender, Senhor, essas coisas. Possamos discernir tudo pelo teu Santo Espírito, para que nós não sejamos enganados, Senhor, pelas pessoas que têm aparência de benignidade, mas não condizem com aquilo que prega. Nós queremos ser autênticos, Senhor. Eu quero ser o Marcel aqui da escola dominical, dos cultos da igreja. Eu quero ser o mesmo Marcel em casa. Eu quero que as minhas filhas me reconheçam, Senhor. O mesmo Marcel da igreja com o Marcel de casa. Senhor Jesus, e assim seja com o teu povo. Para que nós possamos também te adorar em espírito e em verdade. E não em mentira e aparência, Senhor. Não no ludíbrio das máscaras que Satanás coloca na nossa face pela religião. Não, Senhor, pela aparência de querer impressionar as pessoas. Mas que nós sejamos, Senhor, autênticos naquilo que nós nos propomos a fazer e a ser. Nós queremos ser autênticos e verdadeiros, como a água cristalina. Queremos ser transparentes, Senhor, como o cristal mais puro. Meu Senhor Jesus, eis aqui o teu povo, valioso, Senhor, nas tuas mãos. Que nós sejamos parecidos, Senhor, com Cristo. Queremos morrer, Senhor, para o mundo e ressuscitar com Cristo uma nova criatura. Sim, meu Deus, a cada dia queremos refletir a glória do teu Filho. Meu Deus e meu Pai, abençoa o teu povo nessa noite. Abençoa a minha vida também. Me cobre com o teu sangue. Cobre com o teu sangue o pastor desta igreja, o pastor Omir. Senhor, dá graça à família dele também. E o teu povo todo seja abençoado nessa tarde. E nós oramos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, e a igreja diga um amém bem forte. Graças a Deus. Deus te abençoe.